meninos e meninas! Mais um podcastzinho. Hoje é dia 28 de dezembro de 2017. Super Papo Seca é o nome do podcast. Estamos aqui para falar de videojogos. Estamos quase no fim do ano. O fim do planeta Terra está quase a acabar. Estamos aqui, eu sou o Luís Henrique, um dos apresentadores do Senta-te e Joga, um programa onde jogamos videojogos com convidados especiais, artistas, músicos, atores, artistas. Estou aqui com o João Sena. Olá, Luís, eu sou o João Harrington Sena. É verdade. O nome do meio é importante. Ele é também apresentador do Senta-te e Joga. Está aqui como convidado. Vem aqui celebrar o Natal e o fim do ano. É verdade. Obrigado pelo convite, Luís. Eu gosto muito deste podcast, por isso ainda bem que me convidaste. Obrigado. E, como sempre, o Rui Mendes está aqui. Olá, Rui. Estás fixe? Olá. Disseste meninos e meninas e lembrei-me que a Ruth não está cá. Oh, é verdade. Ruth, come back! Não! Volta, Ruth, já! Foi só preciso 6 episódios para ela desistir. Só 6. Ela não queria passar o ano novo connosco, nem o Natal. Ou está com uma gástrico por ter comido tanto no Natal. Pois é. Vocês comeram vocês muito. Vocês conhecem a Ruth, não é? Ela, todos os Natais. Desgraças. Eu comi imenso. Eu ainda estou com dores de barriga. Neste momento. Sim. E tu, Rui? Comeste muito? Passaste com a tua família? Sim. Saltei o jantar, portanto, podes calcular. Saltaste o jantar? O que é que isso quer dizer? Como assim? Almoçaste bué e não jantaste, exato. É isso? É isso que eu sério? Quero dizer. Dia 24? Dia 25. Ah, ok, dia 25. Dia 25 é o dia de Natal. É o dia. Mas para mim o 24 é que conta, não sei pois, se... Pois, não é? Porque é tipo a Christmas Eve. Porquê que para mim só conta o Eve e depois who gives a shit about dia, Christmas? Não, o dia de Natal passas com a família, o dia 25, não é? Eu fujo de casa sempre. E vou viver com lobos. É uma tradição que tu fazes. É, a minha mãe já sabe, ela não fica triste. Já não chama a polícia. Lá vai o João ter com os lobos outra vez, João. Para quem não sabe, pessoal, isto é um podcast sobre videojogos e sai todas as semanas, todas as quintas-feiras. Está disponível em formato vídeo no YouTube, em formato áudio no iTunes... E em formato olfato no iSmell. Patrocinado pelo South Park. É verdade. Este episódio vai ser especial. Não vamos comentar notícias, até porque não estão a sair notícias nenhumas nesta altura do ano. É Dead Season, é assim que se diz? Não. Pode ser. Silly Season. Walking Dead Season. Walking Dead Season. Walking Silly Dead Season. É assim que é conhecido esta altura do ano. Vale a pena mencionar algum jogo que tens jogado, Rui, durante estas férias? Eu quero mencionar coisa? Um. Então? Assim, eu joguei algumas coisas, mas eu quero mencionar um. Foi o Tiago Franco que recomendou no último podcast. Ah, a sério? Foste jogar isso? Fui jogar o Gorogoa. Damn. E foi dos melhores jogos que eu joguei este ano. Mas é gratuito no Android? Não joguei no Porque Android. Porque é 5€ na Apple Store. Ok, não reparei no Android. Não sei se está no Android. Comprei na Steam. Ok. E na Steam não é gratuito, mas também não é caro. Acho que, se não me engano, são 10€. E... Valeu a pena? Excelente. Eu quero bem jogar isso. E acho que vou jogar no telemóvel. Não é para toda a gente, mas eu honestamente acho que quem gosta de puzzles... Eu gosto de puzzles. Então é um jogo obrigatório. Desculpa, como é que se chama o jogo? Gorogoa. Gorogoa. Gorogoa. Gora. Goa. Boa. Acho que não há no Android, portanto, ou jogas no Steam. Obrigado. É isso. Obrigado, Rui, por te rir desta piada. É Steam e Apple Store. E acho que também disseram que havia na Switch, mas eu não confirmo. Não. Não confirma. Quanto muito vai sair. Mas eu estive a ver também trailers, não sei o que, fiquei bué curioso. É e acho muito, que quero jogar muito aquilo. Bom. É uma hora e meia, minúsculo, excelente. Toda é assim todo mindfuck. Toda a gente deve experienciar. Tipo, estás a ver assim uma paisagem. Não me spoiles. Okay. Não me spoiles. Pronto, não vou spoilar. Vale a pena ir e ver. Acho que está com muito buzz esse jogo. Assim, tá? Eu comecei não a reparar depois disso. Se calhar jogar esse jogo. No Senta-te e Joga. Tadam. E agora transiciona para um episódio de Senta-te. Não estamos no Senta-te e Joga, Senna. Okay. O Senna está em modo Senta-te e Joga. Ok, tenho jogado isso. Eu não tenho jogado muita coisa. Acho que joguei um bocado de Last Guardian. Joguei Gang Beasts no Senta-te e Joga, aqui com o João Senna. Uau, muito divertido. Eu gostava de jogar aquilo mais... Não sei, dedicar mais tempo a jogar aquilo. Eu nunca experimentei, mas... É um party game incrível. É porque a física daquilo é complexa, pá. Mas parece ser um jogo fixe. Se ainda não viram, pessoal, aí em casa, vão ver o episódio com o Tiago Bernarda. Exatamente. Tiago da Bernarda, esqueceste aí do da. Por isso é que eu... Exatamente. Bem parecia que estava a falar uma coisa. E é o autor de uma webcomic chamada Gato Mariano. E estivemos a jogar com ele Gang Beats. No Senta Ti Joga, pessoal. Falta o teu S. Estás-te a esquecer de palavras e de letras hoje. Gangs Beasts. Beasts. Gang, Gang Beasts. São as bestas da. Eu pensava que era Beats de gangs. Ok. A.K.A. a história da vida do Dr. Dre, não sei. Eu não te enterres mais. Eu jogo todos os dias videojogos. Obrigado por perguntar, Luís. Sim. Tenho jogado frequentemente o Dr. Robotnik's Mean Bean Machine e o Sonic & Knuckles. Jogo todos os dias estes dois jogos. God damn it. Tu jogas isso em que consola, podre? Na minha Mega Drive portátil, da AT Games. Não. Cobraste isso onde? Da FNAC? Uhum. Boa. Tu estás sempre a passar... Tu o quê? Fazes speedrun? Faço speedruns do Sandópolis Acto 2, que é um nível muito difícil do Sonic & Knuckles. Eu tento fazer o mais rápido possível. O meu recorde é 4 minutos e 50 segundos. Já viste mesmo speedruns desse jogo ou não? Não, se calhar devia ver para ver... Explorar glitches e não sei o quê. Para de repente veres e tem tipo 1 minuto. Yeah, 4 minutos deve ser tipo estrondoso e mau. Não, opa, olha não, que, 4 minutos parece mal. Olha que o Sandópolis Act 2 é notoriamente comprido, pá, é muito difícil. Ok, ok, pronto. Mas, eu acredito pronto. Em ti. Tu tens uma PlayStation 4 tens lá o Dark Knight Asylum. Não. Não é assim que se chama? E tem literalmente lá dentro, porque eu pus o jogo dentro da consola, joguei, e depois quando tive que embalar a consola para mudar de casa, não tirei o jogo dentro da PS4, portanto ainda lá está. Será que isso faz mal ou não? Não faz... Eles começam a solidificar e exato. A aglutinar-se, né? Ficam juntos para não, sempre. É que não estar muito só jogas esse jogo, não pode não, mas é o único jogo que eu tenho na PlayStation 4 e gosto então muito. O Arkham Knight. Yeah. Batman Arkham Knight. Por mais incrível que pareça, um dos apresentadores... Aliás, são dois, então. Porque... Não, há outro apresentador do Senta-te e Joga, um programa que tem que ver no YouTube, que é o Ricas, não está cá, que também não joga absolutamente nada. E tu também, incrivelmente... Eu jogo todos os dias jogos. Pronto, tu jogas Sonic, mas estás preso nessa consola que... Então... Não, é verdade. Conta. Eu jogo Pokémon quando há. Olha, quer dizer, andas a jogar Pokémon Yellow. Ok, pronto. Mas tu andas a jogar sempre 30 mil jogos, Rui. Tu tens uma doença, meu. E acabei o Luigi's Mansion. Mas só acabas um jogo de 20 em 20 anos porque não. Jogas tanto. Ele tá, não, mas ele está sempre a passar de jogo para jogo. Tipo, não, tu há duas semanas estavas a jogar Yakuza. Onde é que esse jogo está na tua vida neste momento? Já acabaste? Sim. 100%? Bem, ok. Apanhaste todos os troféus do Riddler ou não? Ah, do Riddler? Sim. Nos outros. Não, sim, não, no Arkham. É tipo super difícil. É um trofé impossível de apanhar. Que não existe, yeah. Exato. Pá, sim, mas tu és viciado. Eu tenho problemas. És tão gamer, meu. Ai, viram que na SIC ou na RTP, ou sei lá, que é aquele estudo que a Organização disse, Global da Saúde declara adição nós em todos jogos uma doença mental. É o que eu tenho. Ao contrário da adição a outras coisas, já não são. Pois, é um problema. Se és viciado em arrancar olhos a pássaros... Está tudo bem, mas sou viciado em jogos. Tens um grave problema. E pelo que eu li, isto não estou a gozar, pelo visto também existe outro problema, outra doença mental chamada self-fitis. Que é isso? Self-fitis. Opa, isso é daquelas merdas inventadas. Mas a questão é que não é... Isso é inventado por um velho de 50 anos que não percebe o que é uma selfie. Não, isso pode ser. Ok. Mas é dentro de acordo com a Organização Nacional... Nacional não, Mundial de Saúde. Ok. Mas é esse o nome. Tu tens self-fitis, João? Eu acho que não, eu tiro poucas selfies por dia e quando 20? Tiro são privadas quase sempre. Não, sei lá. Epá. Tipo, envio umas nudes à minha namorada e aos meus pais. Estamos só a ser gravados. Que está tudo bem. Ok. Está a gravar, João? Sim. Okay. Olá, pai. Olhem, vamos fazer uma coisa muito especial durante este episódio. Não vamos estar só aqui a dizer barbaridades e a falar de nudes e de problemas. E doenças. Vamos falar das coisas do ano. Uou, 2017, porque o ano está a acabar. E aqui no Senta-te e Joga, como todos sabemos, adoramos fazer listas de fim do ano. Aqui no Senta-te e como Joga? Qualquer game. Sim, é o canal. Por enquanto o canal chama Senta-te e Joga, né? Ah, ok. E no Super Papo Seco também adoramos fazer listas. Ok, fixe. Vai ser a primeira, na verdade, primeira. Sempre. Mas adoramos. Adoramos. E pronto... Isto é sempre um bocado ingrato, porque nós vamos falar do jogo do ano, dos 5 jogos que eu joguei, e que o Rui, pronto, o Rui jogou uns 7 do ano, propriamente lançados em 2017. Do ano? Yeah. Alguma dificuldade a tirar daí 7 jogos. É? Do ano, sim. Eu tenho aqui uma lista de jogos do... Deixa ver se encontro. Podes ir falando, Rui. Ok, não. Estou a ver, estou a ver. Com certeza. Não, estou a ver, tu só informar-me sobre uma coisa de uma das minhas listas, mas. Ah, com certeza. Estou a ver, estou a ver. assim não é fácil. Mas sim, acho que eu tenho uma tendência a jogar jogos mais antigos. Apanho sempre em promoção, sou sovina nesse sentido. Ok. Então quase nunca jogo jogos. Então os teus jogos de 2017 são basicamente jogos um bocadinho mais antigos do que... Talvez 2016. Alguns mais antigos ainda. Que eu sinto que tenho que fazer. Eu tento equilibrar a coisa entre jogos que eu preciso de jogar, que eu sinto que preciso jogar da história, que eu nunca joguei, e outros que são assim. Como por exemplo, esses jogos históricos. Eu também de vez em quando penso nisso. Há jogos que eu nunca joguei e supostamente devia jogar, não é? Chrono Trigger, por exemplo. Ok. Que é para? Super Nintendo. Ah, é, ok. Sabes qual é que é? É aquele RPG que é do criador da Dragon Ball. Okay. Certo? É desenhado por ele, é sim. Desenhado pelo Akira Toriyama. E depois, é tipo, basicamente foi uma Dream Team, que foi a equipa, o game designer do Dragon Quest com o game designer do Final Fantasy, juntaram-se com o Akira Toriyama e fizeram um jogo que é considerado um dos melhores RPGs sempre, e eu nunca joguei. Eu também não. Portanto, eu gostava desse jogar um dia, pelo menos 2018, talvez seja okay, assim. Ok. Espero que para o ano, no podcast, tu estejas a dizer que o jogo do ano foi o Chrono Trigger. Bom, mas enfim, tantas coisas que eu joguei este ano: Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Cuphead, Player Unknown's Battlegrounds, o melhor jogo de sempre. O que é que eu joguei mais aqui desta lista que eu estou aqui a ver à minha frente? Splatoon 2, Mario & Rabbids. Portanto, Switch. Yeah, é tudo cenas de Switch, basicamente. Não joguei absolutamente nada de Xbox, não joguei Sonic Mania. Acho que teria que dizer, obviamente, que o meu jogo do ano é Zelda ou PUBG. Eu não esqueço de usar. Tipo, eu não posso ignorar o facto de eu ter passado meio ano a jogar PUBG. Passaste sério? Meio ano? Jogaste, ué? Não sabia. Quase, não é todas as noites, mas tenho umas longas noites com amigos a jogar PUBG. Não, mas isso é importante. Mas... E como saiu oficialmente neste ano, posso dizer que é um dos... Pá, é um dos jogos que eu joguei mais e acho que aquilo traz sensações incríveis. Genuinamente. Ok. Sim, ok. Okay, então e Zelda, pronto, porque é a minha série favorita. E não mas ambos posso... os jogos a mim parecem muito interessantes. Eu não joguei nenhum deles. Yeah. Isso Zelda é incrível. Zelda, mas eu não tenho a Switch. Eu não tenho a Switch. E o Zelda tem muito bom aspecto. E eu não gosto de Zelda. Eu não sou fã de Zelda. E o Breath of the Wild tem muito bom aspecto. Yeah. Então, e tu, Rui? Para mim é o Breath of the Wild. É o Zelda. Tem que ser bom. Tu mas jogaste o Horizon Zero Dawn, que foi um bocado... Eu não acabei o Horizon, mas... Mas sim, também me parece um bom equilíbrio. Pá, para mim é dúvida entre o Mario e o Zelda, sinceramente. Mas é o Zelda. Yeah. Okay. Acho que foi aquele que se vai ser lembrado daqui a uns anos, como existem open worlds até aqui e depois a partir de agora existe. Esperemos que sim, esperemos que isto influencie um bocado os open worlds. Porque... Eu espero que sim, porque eu estou a jogar Horizon e estou farto daquelas merdas todas que aparecem no ecrã. Eu vou ao menu do mapa e é... Pá, a quantidade de ícones que aparecem não me interessa. Explica a cena qual é a diferença entre um open world normal e o do Zelda. Já jogaste alguma vez Assassin's Creed? Não. Ok. Então, Assassin's Creed sofre muito disto, é por isso que eu estou a dizer. Mas o normal template de um open world é... tu podes ir ao mapa e consegues definir onde é que queres ir, etc. Existe o modelo do GTA em que... Só tens os ícones para sítios específicos, como lojas e as missões, tudo bem aí. E tens outros, como o Assassin's Creed, ou neste caso o Horizon que eu estou a dizer, em que o mapa literalmente está atulhado de ícones. O Arkham Knight deve ser um bocado assim, pois, da Arkham verdade. Arkham Knight é nos do exato, Batman. Não, é um ótimo exemplo, o Arkham City a partir daí já estava cheio. Mas o Arkham Knight, mas agora imagina o dobro ou o triplo e o Horizon é isso que tem. Só ícones em todo lado. Okay. E então eu sinto que estou a jogar um jogo que é uma checkbox. Se eu tenho que ir naquela direção para fazer uma missão, então planeio o meu caminho de maneira a ir buscar aquela coisa ali, aquela coisa acolá. Okay. E passas muito tempo a olhar também para o próprio mapa, que é tipo os íconezinhos. Ah, está aqui um mapa, alguma coisa. O Zelda que me disse foi: caga nessa merda, tipo, vai para um lado qualquer. Aquilo parece-te bem, vai lá ver, existe qualquer coisa. O Zelda não tem um mapa tipo com íconos onde tu tens que ir buscar uma coisa, estás a ver? É tipo: tens este objetivo meio vago, explora. Vai até lá como quiseres. Literalmente, tipo, eles não te dão maneiras muito claras de ires para lá. E isso é banda fixe porque tu acabas por te perder sempre estradas, para lá e não sei o quê. Sim. Mas é um bocado... Ok, ok. Mas isso é incrível e acho que era fixe seguir um bocado. E acho que vamos começar a ver copycats, entretanto. Será que vamos ter algo assim que acho que seria o meu sonho, que era um Pokémon com um open world assim? Epá, isso... Acho que é o sonho de muitos. Também é um dos meus sonhos. É assim, mas a Nintendo recusa-se a fazer um Pokémon a sério, não é? Mas eu acho que com a Switch, não sei se isso não vai mudar. Eles vão ter que mudar o modelo deles, porque... Pokémon é igual desde 90 e... Igualzinho. 4? Não sei quando é que saiu o Bruno. Acho que é 6. É 6. É exatamente igual, é o mesmo modelo, só agora é que eles mudaram um bocadinho, mas mesmo assim mantém-se. Eles não saem das portáteis, agora vão ser obrigados. Exato, exato. Epá, foi, era o meu sonho ter um Pokémon a sério, open world lindo. Senhor, eu conheci, e, ah, era tão bom. Com gráficos tipo epá, fixe, e não, não é impensável, quê. O Ni no Kuni. Sim, sim. É um bocado do isso, tu colecionas monstros também, não é? Quer dizer, okay. Só que é mais um que eu gostava muito de jogar. É excelente, jogar. Excelente. Desculpa, diz-me. É grind as fuck, eu por acaso desisti. Estava bem apaixonado no início, mas. É pá, mas é excelente. É pá, mas não é grind ali, é tipo. Eu, exagerado? Sim. Não, exagerado não acho. Acho o normal para um JRPG. Ok, pronto, e JRPGs não é uma cena. No geral são muito grandes. Yeah, é isso. Portanto, pronto, acho que Zelda é daqueles jogos incontornáveis de 2017. Está aqui uma afirmação super bold do Santa Tijoga: Zelda é bom. Yeah. Só aqui é que nós dizemos estas coisas. Nós dizemos mais as verdades. Nós dizemos como é e nós somos polémicos, mas não interessa. É verdade. E cena, como tu não jogaste muitos jogos, nós tínhamos pensado, eu tinha pensado aqui numa pequena cena que era tu dizeres-me qual foi o teu jogo preferido que jogámos. No Senta-te e Joga. Okay. Já assim, que tu não o meu jogo do ano. Eu posso ir relembrar, se quiseres. Do que tu me queres forçar a dizer é o Sonic Mania. É o jogo do ano. Nós, ok. Para ti é? Sim, sim. Mas tu não experimentaste? Não, não, mas tem muito bom aspecto. Viste? Parece muito lindo. E o compositor é português, sabiam? É verdade. É o T. Lopes, já o convidei a vir aqui e ele não. Convidaste? Não me respondeu. Já. Yeah. Já não me respondeu, T. Lopes. Portanto, T. Lopes. Dá-me uma ti resposta. Não é assim, o único contacto que eu arranjei dele e procurei bué foi mensagem para o YouTube. Ele é demasiado assim. Big para nós agora. Ele é tão agora big, ele é tão ti. Agora que ele. De jogos que joguei. Compor para o Sonic deve ser incrível. Deve ser incrível. Não, mas é que ele fez um trabalho mesmo muito bom. A banda sonora do Sonic Mania está brutal. Pelo que eu estou a ver, está a receber imensos prémios em todo lado. Sim, okay. Pá, é uma grande banda sonora zona. E o jogo, pá, tem. Mas tu tens direito de dizer isso porque os jogos hoje em dia também são experienciados a ver, eu acho. É verdade, pá, eu já vi muito. Já estive a ver Sonic Mania durante. Eu também há muitos jogos que eu sinto que conheço, apesar de não jogar. Se bem que jogar é sempre diferente. Sim. É um jogo para quantas horas, mais ou menos? O Sonic Mania. Sei. Eu tenho ideia de que é relativamente pequeno. Assim, depende do que quiseres fazer com o jogo também, porque se não, tu quiseres... Não, sim, pequeno, mas com incentivo a... Pois, se quiseres ficar com o Super Sonic, se quiseres desbloquear o Knuckles and Knuckles, acho... Eu, para mim, quanto mais pequeno, é... Sim. Não, mas parece bem divertido e colorido e essas coisas todas. Eu gosto de 2D, pá. Yeah. Eu confesso que adoro 2D, eu acho que os jogos deviam continuar a ser 2D. O Dragon Ball... Devia de haver um equilíbrio. Acho que devia ser 2D. Não, eu acho que devia ser um extremo. Todos os jogos é 2D. Um extremo. Epá, desculpa. Convidamos um velhote. Imagina o Zelda Breath of the Wild, só que em 2D. O que é que tu consideras 2D? Estás a ver esse jogo já existe e chama-se Zelda, Legend of Zelda, na NES. Mas aí é que está isso, é 2D. É 2D em que sentido? Estás a dizer side-scroller? Não, eu estou a dizer os gráficos são 2D e a jogabilidade é 3D. Okay. É tipo o Zelda Link to the Past. Estás a ver tipo a cel shading. Sim. Só que em vez de cel shading é mesmo 2D. São todos os frames possíveis desenhados. Pixel art só. Ok. De jogos que joguei, gostei muito do Attack on Titan Fan Game de browser. É um jogo maravilhoso. Sério? Muito melhor que os jogos oficiais da Attack on Titan. Wow. Isso também existe para Android, se não estou enganado. Só no Super Pop C que são bolos o suficiente para trazeres um browser game. É impossível porque o jogo é super complexo e os controles, tipo, precisas de um teclado gigante para jogar aquilo. Mas quando percebes como é que te movimentas pelo ar, aquele jogo é um prazer de jogar, é maravilhoso. Okay. Uma recomendação aqui do João Cena a acontecer em direto. Mas diz, por favor, os jogos. Alguns jogos. Bem, há aqui alguns no início do ano de 2017 nós jogámos, que eu joguei sem ti, joguei com o Ricas. Mas há um, não é. Isto ainda é 2016, peço desculpa. Jogámos ao Everything com o Fernandes. Francisco Fernandes, jogámos ao Everything. Este jogo é incrível. De um realizador conhecido que está supostamente. É verdade. Prestes a poder ganhar um prémio, um Oscar. Ok. Muito, assim, ok. Sim, não, sim. É de coisa. Basicamente ganhou um festival de cinema e isso faz com que ele possa concorrer aos Oscars. E era o trailer, certo? Era mesmo o trailer? Tinha o trailer só. Bem, enfim. Ok. Portanto, jogámos o Everything, tu jogaste também comigo ao Dragon Power, com o João Loi, a voz do Vegeta, para quem não sabe. O que é que jogámos mais? Jogámos Rocket League com os Dalva. É um bom jogo. Jogámos Jackbox Party Pack 3. Muito divertido. Na Switch. Muito divertido. Com a Joana Pérez, radialista. Com a Mozi, jogámos Hugo, da PS1, e Barbie Explorer. Dois grandes clássicos, de certeza, que estão na tua lista de 2017. Com a Mariana Rocha Assis, uma surfista, jogámos Headmaster. Ainda estou a ver. Headmaster, aquele jogo de VR com bolas de futebol. Exato, e depois jogámos ao Kelly Slater Pro Surfer. Exato. Com a youtuber Nash Cupcake Snipper Clips com o Mauro Hermínio, ator Broforce. Bom jogo. E 007 GoldenEye Super Fail, que a Nintendo 64 estava sempre a ir abaixo. Nice. Com a Beatriz Frazão, uma atriz de 13 anos, jogámos Resident Evil 7. É um jogo que eu quero muito jogar e tenho em casa a apanhar pó. Também quero. Com a Kelly jogámos demos. Com a Vera e Marmelo, uma fotógrafa, jogámos Pet the Pup at the Party, um dos grandes jogos do Itch.io para mim este ano, sinceramente. Eu adoro aquele jogo. Peter Michael, o ator e ator de vozes, certo? É assim que se diz. Ele é um ator e faz muitas dobragens. Faz muitas dobragens, mas é ator, sim. Jogámos Hotel Required, ontem tens que atirar toalhas para velhotes e eles estão nus num balneário. Com os atores jogámos o That's You, um jogo que a PlayStation anda a promover bué. Aquele jogado com os telemóveis, lembras-te? Sim. Não te lembras? Sim. Pera, desculpa, usa à toa. Lembro perfeitamente. Com Minerva Wolf, jogámos Giraffes Volleyball Championship. Ai, nós ainda jogámos muita coisa este ano. Adorei esse mesmo. Eu adorei o Giraffes Volleyball Championship. E jogámos aquele do Donald Duck com ela também. Yeah. Com a Catarina Pérez, Pokémon Stadium. Apresentadora de programas na Nickelodeon, jogámos Pokémon Stadium e Cuphead. Cuphead, yeah. Com os vinhos, jogámos The Playroom VR. Com o JK, o rapper, jogámos Def Jam Icon e Thumper. E com o Tiago da Bernarda, jogámos Super Smash Brothers e Gang Beasts. Nice. É de muitos jogos para estar aqui a dizer em lista. É muito jogo. Eu vou dizer o Giraffe World Championship. Isso é o teu melhor jogo? Tinha bom aspecto. Desses todos? Sim. Ok. Não, epá, não sei, porque eu também temos muitos géneros diferentes, tipo VR... É diferente dos jogos no telemóvel. Eu gostei de desenhar com a Joana Pérez. Isso foi fixe. Yeah, mas foi também fixe. Gostei de Pokémon Stadium e Cuphead com a Catarina Pérez. Yeah. Muitos Pérezes. Eu acho que dos jogos todos que jogámos, conceptualmente, eu dou o meu prémio 2017 para o Pep the Pup at the Party. Também estou a virar. É um jogo, para quem não sabe, onde tu estás numa festa, ignoras as pessoas, o objetivo é ignorar as pessoas e dar uma festa a um cãozinho numa festa. Porque isso ele é bué. Eu fiz isto, este ano ainda fiz isso. Eu fui a uma festa de anos de uma amiga minha, mas havia lá um cão incrível. Sou eu. E a maior parte, a maior parte do tempo estive a interagir com ela. E ela era linda. O João Sena, para quem não sabe, é ator. Eu sou ator. E tem um Instagram. João Harrington Sena, no Facebook também. Porquê que eu estou a dizer isto? Tenho um podcast também, que é o Hora dos Heróis. Podem ver isso, podem ver o Hora dos Heróis. Que é sobre super-heróis. Porquê que eu estou a mencionar as tuas social media? Porque tu estás sempre a partilhar fotos e vídeos com cães. É uma coisa perturbadora. Tu tens uma cena qualquer com... Eu adoro cães. Estás sempre apaixonado com cães e animais. Uhum. Dito isto, Pep da Pep Party ganhou... E o teu ganhou o Giraffes Volleyball Championship. É o teu jogo do ano do Senta-te e Joga. Não posso dizer o... o Terror House. Foi o nosso especial de Halloween. Que não foi jogámos só tu e eu. E o Ricas. Ele não existe. Se ele não estiver presente, não existe. Não. O Night Trap. Night Trap. Um jogo clássico, acho eu. E qual foi o que gostaste mais de filmar? Qual é o episódio de 2017? Consegues dizer? É um bocado injusto sempre para seres convidados. Pois, porque eles são todos fofinhos, são todos queridos. Eu gostei muito da Beatriz Barosa, porque ela é muito fofinha. Tu não disseste o episódio dela? Ah, Beatriz Barosa, jogámos o Pantufa da Cat, é verdade. Pantufa da Cat, grande clássico feito por portugueses. É verdade. Com música do Kim Barreiros. É um mod do Sonic. Mods do Sonic. Pois, eu também tenho alguma... 2017. É verdade, um jogo português. Mas a Catarina Pérez também foi divertido, porque jogámos Pokémon Stadium, e é party games, é jogar muitos jogos diferentes, é sempre giro. Sei como escolheu os vossos filhos. Pois é, os da Alva foram muito... Eu acho que um dos meus preferidos foi João Loy, filmar com o João Loy, porque o gajo estava completamente hyper. Sim, o João Loy é um ator com muita energia. Notava-se. A voz do Vegeta tinha... Sim, exato, nota-se. E está-se completamente nas tintas para os jogos. E acho que o Centro de Jogo é um bocado para isso. Ok. Jogar jogos com pessoas que estão nas tintas para jogos. Isso tem piada. Gostas mais do João Loy do que da Joana Pérez, é o que estás a dizer. Isso que eu estou a dizer. Como ser humano. Estou só a dizer... filmar e jogar com a pessoa. Quer dizer, eu adorei jogar com todos. Exato. Convidados que estão a ver, eu adorei filmar com todos vós, voscos. Com todos vós, sim. Está lá escrito no dicionário. Exatamente. Bom, mas para além destes prémios incríveis que já demos até agora, e está a ser super épico, temos muitos, muitos mais prémios para dar. Tantos prémios. Que valem imenso, que vão aparecer em todas as timeouts. Time-ins. Time-ins portuguesas. Que são outros prémios. Nós vamos dar prémios a muita, muita coisa. Quem é que quer dar aqui um prémio de melhor filme do ano de 2017? Eu tenho 3 prémios para dar na categoria de cinema. Ok. filme do ano, para mim, foi um triplo empate. Daí três prémios. Ok. Uhum. É, o filme do ano vai para Get Out. Ok. Do Jordan Peele. E que era um dos filmes que eu ia mencionar. Claro que sim. É um dos grandes filmes do ano, acho eu. Eu adorei o Get Out, adorei a Wonder Woman. Está empatada. E, isso é. E o, é só a maneira como estás a dizer, é. Sim. E o John Wick 2. Pacto de Morte. Supostamente é bom, eu não vi nenhum deles. Portanto, eu também não vi. São os três brilhantes. Não, e, quer dizer, Wonder Woman é muito bom, o John Wick 2 é brilhante e o Get Out é brilhanter. Ok, Get Out é um filme de terror. É um filme de terror, Rui, tu tens alguns filmes que consigas destacar deste ano? Não vamos aqui pensar demasiado. Há muitos filmes que nós não vimos, não somos críticos de cinema. Eu disse a Wonder Woman e o John Wick 2. Vai, é só... Só quero dizer que... Posso dizer a desilusão do ano? Qual foi a tua desilusão do ano? Foi sem dúvida nenhuma Star Wars. Que o João Senna adorou, portanto... É o meu filme de Star Wars favorito, de sempre. É o Star Wars. Fora de piadas. Sim, eu também. Eu fico. Sim, sim. Mas a sério. Eu também. Ai, caralho. Mas isso é perfeitamente normal. Eu percebo. Ou seja, para mim, foi dos piores, mas acho que é tipo. É mesmo assim. Não foi dos. Acho que. Não, mas a questão é que estes filmes vão provocar estas coisas. E se calhar Star Wars precisava de uma merda destas. Certo. Precisava de uma cena que quebrasse aquela coisa segura que foi. Por muito que eu goste do Force Awakens, eu acho que o Force Awakens foi bué seguro. Certo. Eu de um lado prefiro que esta cena quebre completamente, mesmo que eu tenha estado completamente no oposto onde tu estiveste. Sim, sim. Que é para o próximo vir completamente fresco, meu, do nada. Tipo, é preferível. Pá, eu estou super forte de Star Wars, falar de Star Wars The Last Jedi, porque... É assim, acho que não vale a pena estarmos aqui a discutir. Não, mas foi só... Sim, sim. Eu não quero mesmo. Yeah. Não, mas ainda bem que disseste, só que, pá, pronto, eu feed do Facebook... Tudo o que é fãs de Star Wars. É queixar-nos a chorar em lágrimas, que eu bebo as e alimento-me, e o Star Wars que ainda é melhor, o The Last Jedi. Quanto mais recebo as lágrimas de fãs de Star Wars que odiaram o filme. E eu, pá, adoro o filme, então estou fardo. Hoje fiquei em baixo, porque um amigo meu fez um post super deprimente, a ter uma interpretação. Eu fiquei triste, que é mesmo em baixo. Pá, foi isto que ele tirou do filme. Não é preciso nada. Porque ele odeia Millennials e pronto, o filme é para Millennials ou sei lá o quê. Não, mas pronto, Star Wars. Acho que não é preciso nada. É pá, é só um filme, meu. Eu adoro Star Wars, mas porra, quer dizer. Tirar um bocado de importância à cena. É preciso tirar um bocado de importância. Ninguém destruiu a infância de ninguém. Tipo... Não, ainda estão lá os primeiros três filmes super secantes, portanto, quem quiser ir vê-los. E eu quando vi a Ameaça Fantasma, quando tinha pai, sei lá, 14 anos, adorei aquilo. Tipo, e ainda existe essa tua. Ainda existe memória, esse tom. Não, mas ainda existe, porque eu não acho filme uma seca. É impossível para mim. Bem. Acho. Não, mas eu quando disse filme só uma seca, estou a falar do 4, 5 e 6. Ah, é? O João Senna é um hater de Star Wars. Não sou hater. All and all. Vamos passar para outra secção. E esta é uma das mais importantes que temos aqui para anunciar. Desculpa, tu disseste filme do ano ou não? Eu não tenho. Okay. Eu tenho alguns destaques, tipo, é o que tu me roubaste, que é o Get Out, que é um dos filmes de terror que eu mais gostei este ano. Get Out é fixe. E depois, o que há aqui mais? Epá, é que há muitos, pá, que... E tu não eu, por exemplo, não vi o Planeta dos Macacos, gostava de ter visto, que eu adorei os outros. Bom filme. O que é que eu estou aqui a ver mais, esta lista? Eu escrevi Films of 2017 no Google e estou a ver o que é que saiu, porque a minha memória é a de um pistácio. O Batman Lego saiu este ano. Eu fui ver ao cinema com o meu sobrinho. Okay. E gostei. Aliás, eu gostei mais do filme do que eu. Gostei, eu achei piada. Eu não vi, e mas... E um dos destaques, e para mim não é filme do ano, é o Coco. Eu adorei o Coco do Pixar. É pá, ainda não vi, mas quero ir ver, é man. Cute as fuck. Já perdi, já não está no cinema, certo? Não, tá. A minha mãe vai ver com o Mas ainda está, tipo, original, não. Original não sei, brother. Original não sei. Pronto. Acho que vou esperar. Mas pronto, um dos meus trabalhos é ver filmes de terror, portanto... A maior parte das coisas que eu vi foi de terror. Curtas de terror do ano. Não te consigo dizer. Olha, até posso. Decorado, vai ver na net. A sério? Boa sorte. Okay. Mas pronto, portanto, eu não fui assim tanto ao cinema quanto isso e gostava de ter ido mais vezes. E agora para a próxima secção, secção muito importante. Sim. Um dos destaques aqui dos nossos awards. Refeição do ano. Qual foi a comida mais deliciosa que comeram este ano? Alguém quer começar? Eu posso começar. Eu este ano tornei-me vegetariano. Por acaso foi em novembro de 2016. Pois. Está a mentir. Já estou a mentir. E descobri que alho francês à Brás é delicioso e não é preciso bacalhau para nada. Okay. Eu odeio bacalhau. Eu também não gosto de bacalhau. E alho francês à Brás, excelente. É muito bom. Eu adoro o prato à Brás. Pode ser com outras coisas, mas pronto, descobri que o bacalhau não faz assim muita falta. Eu não gosto de bacalhau, mas eu odeio a Brás. A Brás, isso, não gosto nada, nada. Não temos nada. É tão delicioso, meu. Não, nada, nada. Osmel. Odeio a Brás. Pronto, quais são as vossas? Que olha, que eu gostei muito do hambúrguer de beterraba no A24. A24? A26. A26. É um restaurante lisboeta, para quem não sabe. É um restaurante lisboeta e fica ali ao pé do cantinho do Avilés, que é um restaurante vegan. Uhum. E tem francesinhas vegan, são muito boas, mas o hambúrguer que eu comi de lá, o hambúrguer de beterraba, que estava incrível, estava delicioso, foi a pena ser tão pequenino. Tu não és vegan nem vegetariano? Não, não sou, mas gostei muito desse hambúrguer. Quer dizer que é mesmo bom? Não, é esse é dos meus restaurantes favoritos e eu não sou vegan. Okay. E a sobremesa dessa refeição, pronto, faz parte da refeição, não é? Sim, sim, claro. Que é, claro, a tarte de Oreo desse restaurante, que é maravilhosa. Portanto, a tua melhor refeição foi mesmo all in all, foi ali? Sim, sim, sim. All in one. Portanto, okay. Não só o prato principal, mas também a sobremesa e a bebi cerveja da boa também. Foi uma excelente refeição. Foi, boa, boa. Rui, qual foi a tua refeição do ano? Como sou do contra, posso ser a pior? Pode ser. É que a melhor é tipo, sei lá... Tu és o homem do contra aqui, está bem? Está bem, okay, pode ser. Tu dizes sempre o pior. Não, situação, eu estava, foi há 2 meses, estava na Suécia e fui a um restaurante onde mal falavam inglês. Uhum. E eu vi lá risoto escrito. Adoro risoto. E eu pensei, ótimo, eu isto percebo. Yes. E pedi. Aparece-me um risoto de beterraba. Isso é bom. Eu disse hambúrguer de beterraba e ele agora... Ei. Mas, vem o outro fator em que... Aquilo era... Eu nunca comi nada tão doce na minha vida. Parecia pastilha elástica. Imagina a cor-de-rosa mais choque que tu consegues imaginar. Ok. E estava em comida. Devias ter tirado um prato isso. E tirei. Ok. Que depois vamos pôr aqui no canto. Vamos pôr. Vai aparecer aqui. Yeah. Carreguem para mais informações. E, opá, é sério. É tipo, parecia que eu estava a comer pastilha elástica. Sem a pastilha elástica. E eu... Mas valia ser de pastilha elástica, se calhar. Era mais barato, certamente. Yeah. Talvez. Mas pronto, foi um desperdício de dinheiro, sabia tão mal. Ok. E agora vamos passar para o seguinte, álbum do ano, pessoal. Quem é que foi o artista do ano para vocês, em termos para de mim, álbuns? Isso é fácil. Para mim também, eu estou em concordância contigo, vamos dizer ao mesmo tempo. 3, 2, 1, Forte. Damn é o álbum do Kendrick Lamar. É um dos... O álbum chama-se Kendrick Lamar, dos Damn. Ok. A banda Damn. Eu agora fiquei confuso, literalmente. Ficaste durante mesmo, ok. Kendrick Lamar é um dos rappers mais fixes da atualidade, uhum. Com mais integridade. Eu até ia mais longe. Sempre. Talvez, já. E curto mais os álbuns dele, porque são bué coesos do início ao fim. Yeah, ele tem tipo uma filosofia qualquer, uma lógica de música para música, e eu fiquei bué fascinado com o Good Kid, Mad City, foi há uns anos atrás. Eu gostei do Pimp a Butterfly. Também curti bué, mas excelente. O primeiro que me fascinou mesmo foi. E Damn é fixe. E vale a pena também mencionar o Luís Severo, que lá está, foi um convidado nosso no Senta-te e Joga, é um artista português que para mim se calhar é dos melhores álbuns portugueses deste ano. Ok, muito interessante. Estou a receber mensagens. Vamos tirar isso. Yeah, e tem um álbum muito fixe, eu gosto muito das músicas dele. Okay. O meu álbum do ano foi... A banda sonora do Thor Ragnarok. Ok. Good stuff. Uma boa banda sonora. É sim, senhora. Yeah, okay. Yeah. Tanto a banda sonora em termos de canções, quanto a score. Uma boa score, uma boa banda sonora é o meu álbum do ano. Yeah. Isso eu consigo imaginar. Não, isso é engraçado porque os filmes da Marvel são muito diluídos na banda sonora. Sim. Tirando o Guardians, ok, que esses são muito precisos naquilo que querem fazer. Sim. Mas eu estou a dizer score, não as músicas. Sim, escolhidas. Exatamente. Sim, na score diluídos. É muito seguro, muito. Muito este aqui não sentia. É muito 80s, 90s, não? O que é que são as músicas? É fixe porque a banda sonora do. O score vai misturando assim um bocado. Misturando influências. Sim. Yeah, exato. Okay. Tem um bocado assim. 80s em termos de eletrónico, só que depois a score em si instrumental é fixe, é uma boa orquestrazinha. Está fixe, pá, está fixe, vale a pena ouvir. Boa. Tens mais algum? Não. E, para acabar, uma das melhores músicas do ano para mim, Man's Not Hot. Man's Not Hot. Do Big Shaq. Can Never Be Hot. Tem que ouvir essa música, pessoal. Toda a gente já ouviu isso. Não sei, eu descobri há pouquíssimo tempo. É um gajo britânico, é um ator, um comediante britânico, fez uma música de rap que se tornou tipo uma sensação gigante. Okay. E agora vai aos Estados Unidos e todos os rappers americanos o conhecem. É uma boa música. Okay. E agora vamos passar para a seguinte secção. Série do ano. Uou! E eu não vi quase nada este ano. O que é que vocês viram? Eu vi o Punisher, eu vi... Stranger Things, O Thinger Strangs 2. Yeah. Vi mais o que? Vi Game of Thrones. Handmaid's Tale, eu vi Master of None. Master of None teve uma excelente season. Yeah. BoJack Horseman, Também vi. O que é que eu vi mais? Acho que são isso. Pá, eu não vi assim tantas séries quanto isso. Estou a tentar ver o... Como é que se chama? O Mindhunters. Dizem que é muito bom. Bom. Ainda não vi. Muito, é? Muito recomendas? Bom. Muito. É assim, se vocês gostam de policiais... Sério? Eu estou tipo a 3 episódios, não estou a gostar. Estou a passar sério? Com aquela representação. E a sério? Porquê a representação? Então, não sei, aquele gajo principal está-me a perturbar, meu. Não percebo aquela personagem. Eu não sei se isso vai dar a volta, então. Mas estou curioso, não, porque eu quero saber para onde é que aquilo vai. Aquilo para mim é a combinação de cenas que eu adoro. Eu adoro policiais. Adoro o Fincher em policiais. Ah, ok. E aquilo é tudo junto. É tudo isso. E os serial killers. Eu adoro curto bem do tema de serial killers. Existe também um fascínio por trás disso também, acho que é inerente. Mas... Pá, excelente, a série é excelente. Eu quero experimentar. Eu vi aquilo tipo, praticamente de seguida. Vem em dois bocados. Foi tipo um fim de semana. É sério? Damn, ok. E tu? Não, porque não consegui. Epá, não deu de outra forma. Ok, não me spoilem, eu ainda não vi o Gone Girl. Ah, ok. Ainda não vi. Bom filme. Isso eu sei, eu quero muito bom ver. Filme. Não é o melhor fim de semana, mas é um bom filme. Ok. E tu, Senna, qual é a tua série? A série que gostaste mais de ver? Do João Senna, qual vai ser? É agora que vamos descobrir. Foi o Game of Thrones. Foi assim no Game of Thrones. Eu gosto de Game of Thrones. E tu, mas isso é a tua série do ano há 6 anos. Há 6 anos que é sempre, todos os anos. Sim, okay. Sim. Eu gosto de Game of Thrones. Tu e eu já tivemos a discussão que tu não acreditas que The Wire é melhor que Game of Thrones. The Wire. Isto é literalmente a reação genuína de The Wire é melhor que muitas coisas, mas. Não é melhor que Game of Thrones, claro ui? Que não. What the fuck? Depende das seasons. Onde é que desligas podcast? Como tudo, não é? Como depende tudo, mas quer dizer... Eu esta tenho que admitir que Game of Thrones é um bocadinho de desilusão para mim. Mas manteve lá em cima. Apenas foi só season. Comparado com o normal. Eu só ouvi dizer que esta season foi tipo tudo tumba, tumba, bumba, vá, vá, yeah. corta. E foi fanservice, tipo coisas fixas a acontecer. E isso funciona muitas vezes. Mas há certas alturas em que eu não acho que funciona tão bem. Mas eu gostei e... só que foi só um bocado. Eu gosto, o que Game of Thrones para mim fazia melhor era eles andar num sítio qualquer e a falar de nada. E eu só isso interessa-me. Okay. E ali não houve tanto espaço para isso. Esta season foi o oposto disso. Sim. E então há ali qualquer coisa que eu sempre gostei na série que se perdeu um bocadinho. Okay. Mas não é por causa disso, acho que é uma excelente série. Ok. Muito bem, descobri. Twin Peaks. Twin Peaks. Tu viste isso? Vi. Eu não vi. Vi, excelente. Okay. Não me spoilers, eu ainda estou a ver a primeira season. Eu não vi as antigas, nunca verei esta nova. Man. Está bem. Sorry. Olha, mas é tão bom. Só uma pergunta que é: eles mantiveram o estilo? Não. Nem o estilo de representação, isso, porque é super cheesy e tipo. Então eu vou te explicar sem dar spoiler nenhum. Ok. A série 1 e 2, ou seja, as originais, certo? De 90 e 91. Tem esse tom cheesy TV nos anos 90. Certo. Quando passar para o filme, que deves ver a seguir a ver... Qual? O Fire Walk With Me. Eu vi várias vezes, eu adoro esse filme. Ah, ok. Pronto. Não, mas eu vi a primeira season. Então, eu vi a primeira season há muito tempo, agora então estou a rever. Então tu viste o spoiler antes de ver... Ok. Não, mas eu vi a primeira season. Não, só é revelado quem matou a Laura Palmer na segunda. Mas pronto, seja como for. O filme tem um tom completamente diferente, como deves saber. E quando voltar para o The Return, é meio. Ok. Não é cheesy, apesar de ser de vez em quando, mas consegue ser ainda mais puxado que o filme às vezes. Ok. Pá, no fundo foi um dos maiores prazeres que eu tive a ver televisão ever. Uau, ok. E tem um final que pelo menos não vai deixar ninguém... Insatisfeito. Não, insatisfeito pode ser. Indiferente, okay. Certeza. Eu acho excelente. Okay. Muito bem. Foram estes os grandes vencedores da série do ano do Senta-te e Joga / Super Papo Seco. Vamos passar agora para a seguinte secção: Escape the Room do ano. João Senna, só tu é que podes dar opinião aqui. Escape Game. Tu não fizeste nenhum este ano? Acho que não. Diz-me fizeste, tu não fizeste comigo nenhum? Acho que não. Não sei. Sério? Pronto, eu faço muito escape games. O que são escape games, João? Escape games é quando tu vais com uns amigos e é uma atividade, é um jogo de vida real, não é? Em que te prendem numa sala e tu tens que escapar dessa sala dentro de uma hora. Há muitos jogos diferentes em Lisboa, muitas empresas diferentes a fazerem jogos. Também há no Porto e noutras cidades, provavelmente. Há no Porto, eu fiz um em Bahrein este ano. Sabem onde é que fica Bahrein? Bahrein? Isso não. É cá em Portugal? Não, é um país no Médio Oriente. Ah. E eu fui lá fazer um escape game, quer dizer, fui trabalhar e fiz lá um escape game. E apesar de ter feito muitos jogos este ano e muitos muito bons, o meu jogo de escape game do ano vai para o Puzzle Room. É o grupo, é a companhia, chama-se Puzzle Room. Especificamente o jogo A Ilha. Okay. É um jogo muito difícil. É talvez. Não é o mais difícil, mas é dos mais difíceis que eu já joguei. Mas tem é alguma muito, coisa a muito ver com o filme do Michael Bay, não? Está lá o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio. Não, Leonardo entra, DiCaprio. Isso é o Ewan McGregor. Isso é a praia. Sei eu estou a falar da praia. Leonardo DiCaprio é a praia. O Ewan McGregor é da ilha. É o Michael Bay que realiza isso. É. Menos explosões, não, espera, né? Que o Leonardo DiCaprio está no Shutter Island. E é uma ilha. Mas tu estavas a pensar nisso, estavas a pensar na praia. Estava a pensar na praia. Okay. Yeah. Pronto, é o Puzzle Room. Puzzle Room. Isso é uma coisa para durar quanto tempo? Uma hora, no máximo. Ok. Porque se não perdes. Ah, ok, dura mesmo uma hora, ok. Tens de escapar no espaço. Tens de conseguir. Envolve baratas e coisas repugnantes. Não, esse é o Original Escape, que também recomendo. É um jogo de terror, escape game, muito interessante. Eu fiz esse este ano. Então pronto, fizeste. Eu ia morrendo nessa altura em que tinha que enfiar as mãos baratas. Eu nunca na minha vida ia fazer isso. Mas olha, esse é o único jogo que eu conheço que tem seres vivos. Portanto, ok, portanto, nunca na minha vida. Como é que se chama o que tu recomendas para quem quer fazer um escape room bom? Puzzle Room. A ilha, mas não comecem por esse se ainda não jogar os outros, porque aquilo tem uma storyline. Comecem com o jogo mais cedo. A cena destes puzzle rooms, que são bem fixos, destes escape rooms, é que os nomes são bem parecidos uns com os outros. É sempre super difícil reter uma informação. Mas, aliás, então, este da ilha é tipo uma continuação de uma história. Sim, sim, é o capítulo mais recente, é a ilha. Okay. Aliás, eu quero fazer umas menções honrosas e os títulos de facto são parecidos, não é? Portanto, o Original Escape é uma menção honrosa, tem um jogo de terror muito bom. O Escape to Win tem dois jogos excelentes e são muito bons. A Beatriz Frazão. Os nomes são bem parecidos. Olha, por minha recomendação, a Beatriz Frazão foi fazer esse jogo, o Escape to Win. Sério? Yeah. E Matrix. Pronto, essas são as duas menções honrosas e o vencedor é o Puzzle Room. Boa, boa, boa. Olha, mas props pelo Puzzle Room não ter a palavra Escape. Original Escape, Escape to Win, Puzzle Room. Puzzle the Escape. Sim, tá, Escape the Puzzle. Yeah. Bom. Vamos passar para a próxima secção. Obrigado, João, por essa dica. Board game do ano. Qual foi o melhor jogo que jogámos? Não precisa ter saído em 2017. O melhor jogo de board games que jogámos este ano. Sim. Qual é que foi para ti, João Senna? Epá, para mim, eu vou dizer dois. Vou dizer o Spyfall 2. Ok. Eu adoro o Spyfall e o Spyfall 2 é um melhoramento. É um melhoramento. É um melhoramento. E gosto muito do Bonanza também, apesar de não estar na minha lista, mas tenho que mencionar o Bonanza. Tu gostas do Bonanza? Explica lá como é que é o Spyfall, para quem não sabe. Ah, o Spyfall é um jogo de bluff e desconfiança. Portanto, temos um grupo de pessoas, amigos, a jogar, não é? Podemos ser umas 6 pessoas. Uma das pessoas é um espião e os jogadores têm que encontrar quem é que é o espião. O espião tem que descobrir em que local é que está e se ele adivinhar ganha, se for apanhado perde. Tipo, tu e eu descobrimos esse jogo e passámos tipo semanas e semanas a jogar constantemente. Aquilo é super viciante. Causa angústia, ficas tipo super medo se fores o espião. Yeah, tu sofres emocionalmente com o jogo. Eu gosto desses, pai. É uma cena em que tens de jogar connosco. E há uma sequela que tu jogaste agora mais recentemente que envolve ter dois espiões lá no meio dos jogadores. Se quiserem. É um grande jogo de bluff. Faz-me lembrar o Lobo. Ok. O jogo de Lobo. É muito parecido. É esse tipo de jogos. Eu recebi isso no Natal. Acho que é um jogo muito parecido. Há tipo uma pessoa, um intruso no meio de um grupo. Mas olha, são menções honrosas e o verdadeiro vencedor é o Unlock. Board game do ano é o Unlock. Ok. Que é um escape game em formato de board game. Ok. Que eu ainda não joguei. Pois não, mas é muito giro. É uma caixa, vem com 3 escape rooms diferentes e jogas com uma app. Tens uma app que tem o tempo counting down, onde podes pôr os códigos para os puzzles. É muito interessante e simula muito realisticamente, isso é fixe. Realisticamente a sensação de um escape game. Mas tu conseguirias rejogar? Vale a pena rejogar isso? Não, jogas um de cada vez, não é? Ah, ok. Mas há vários, ok. A caixa vem com 3 jogos. Ok. Isso é um daqueles problemas de jogas 3 vezes e acabou a... É, acabou-se a caixa. Compraste esta caixa super cara. Vende a outra pessoa, não sei. Yeah. Não, mas pode ser aquela cena de partilha de livros também existe devido pois, a vezes. Pois, é. Olha, mas para quem não sabe, há sítios onde jogar, pelo menos em Lisboa, há sítios onde jogar board games, há um sítio chamado Powwow, há um sítio chamado Logon Lounge, é assim que se chama? Agora chama-se Gárgula Gaming Lounge. Gárgula Gaming Lounge são sítios que estão abertos tipo até à meia-noite ou até às 2, no caso da Powwow. Sim. Podes jogar jogos de tabuleiro, podes levar pessoas, grupos... Os jogos estão lá, portanto não precisam levar os vossos jogos, já há jogos nesses sítios. A Powwow fica... E é sempre todos os dias? Portanto, a Powwow, acho que é segunda-feira que fecha nos dois casos, ou não? Não, o Gárgula acho que está sempre aberto. Ah, ok. É que eu tenho a ideia de ter visto qualquer coisa da Powwow e só às terças é que tinha qualquer coisa diferente. Não, é diferente. Porque a Powwow tem jogos todos os dias, todos all day, every day. Yeah, mas, e pronto, tu não pagas para jogar, pagas para estar lá, beber e... Beber, no caso primeiro, Powwow, convém consumir qualquer coisa, mas vale a pena vale muito a pena ir lá porque eu e o João descobrimos bué jogos assim, porque eles te explicam as regras e há jogos muito mais fixos para além dos Monopólios e Riscos e os clássicos, que eu também gosto. Riscos, sim, Monopólio mas há coisas super criativas, Sim. Eu adoro Monopoly, eu adoro. E jogos mais curtinhos, mais informais também, para pessoas que não estão para jogar tipo 3 horas com cartas e não sei o quê. Vai, uma trivia pequenina sobre o Monopólio e a minha vida este ano. Eu estive em digressão 1 mês e meio lá no Médio Oriente. Porquê? Com o espetáculo das Tartarugas Ninja. E nós, as Tartarugas Ninja, juntámos-nos e comprámos o Monopólio no início da digressão. E estivemos lá a jogar o Monopólio enquanto estávamos lá na digressão. Pronto. Diz-me que havia um Monopólio das Tartarugas Ninja. Não, quem me dera, quem me dera. Comprámos um Monopólio normal. Eu ando a olhar para o Zelda bué de tempo. Yeah. E o risco do Metal Gear? Hã? Isso deve ser fixe. Há o risco do Metal Gear. Podes controlar Metal Gears? Sim. Estás a falar sério? Sim. Que é tipo com base, acho eu, não sei se é bem país, não me lembro bem, mas é o risco do Metal Gear. Okay. Mas esses são bué de caros, pá. Eu compro poucos jogos porque eles são bué de caros. Ok. Vamos passar para a próxima... para a próxima... Categoria. Compra do ano. Qual foi a vossa compra do ano? A minha compra do ano foi a minha Mega Drive portátil. Onde tu jogas Sonic, ok. Sim, porque eu uso-a todos os anos, por isso acho que é uma boa compra. E foi na FNAC? Todos os anos não, todos os dias. Todos os dias que eu vou para o trabalho. Dúvida, isso também. Todos os dias eu vou e venho para o trabalho. É assim uma mini web pequena. Tem jogos integrados lá dentro ou não? Okay. Sim, sim, é uma Mega Drive portátil com 80 jogos lá dentro. E é boa? Funciona bem? É daquelas que É assim, não é um bom produto. Ok. Não é? Tipo, não, é no sentido em que tu pegas naquilo e tu sentes que aquilo é barato. Ok, sim. Percebes pelo material, sim, por sim, tudo. Sim, sim, sim. E não tem muitas funções interessantes que se calhar devia ter, tipo um save games ou... Sei lá. Aquilo, não tem save games? Eu acho que não. Aquilo tem lá uns RPGs que eu ainda não experimentei, mas estou curioso para saber se tipo, se desligas o jogo. Tens que fazer full e vai ser, tens que fazer playtudes a cada vez que jogas. É porque pelo menos os recordes no Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, que é o que eu jogo mais naquilo. O jogo mais impossível de Não, eu já acabei várias vezes. Eu nem estou a ver qual é esse. É tipo Tetris, é mas tipo em um verso. Tetris com bolinhas e bichinhos. Temático é tipo do Dr. Mario. Pois, só que é sempre verso. Okay. O Mario acho que pode jogar sozinho. Eu tenho esse jogo, desculpa, estar a tentar. Numa coleção de jogos para a PlayStation 3 e eu quis bué ter o Trophy Platinum daquilo e tive horas e horas com um amigo a tentar ganhar isso. Mas não conseguiram. Que é super difícil com o Robotnik. Pá. Não, o Robotnik é muito fácil. O Robotnik eu derroto no máximo. Então quem venceu o Robotnik? Não há ninguém. Não, não, o Robotnik é o último boss. Só que a questão é, o jogo fica mais difícil. Será que há tipo um expert mode? Assim? Não, a cena é, o jogo fica cada vez mais difícil, mas fica mais difícil para ti e fica mais difícil para o CPU. Okay. E quando tu chegas ao Robotnik, eu ganho sempre ao Robotnik no máximo à segunda tentativa, porque o jogo não consegue. Porque o jogo fica difícil para os dois, percebes? Pá, mas eu lembro de ficar horas, não sei se aquilo era tipo um modo hard, modo pá, para mim ou o então pior... o meu amigo era tipo o péssimo jogador. O pior para mim é o dragão que vem antes da galinha. Hã? Mas é um dos, faz todo dos sentido. Níveis. Acabaste de resolver o enigma mais... O que é que veio primeiro? O dragão, a galinha ou o Robotnik? Ok. Mega Drive portátil, para mim. Aqui, okay. Para mim, a compra do ano foi um Villager. Um Amiibo que eu comprei da FNAC, da personagem Villager do Animal Crossing, que é um jogo que nunca joguei, e custou-me 1€. Nice. E o tu, Rui? Ah, man, eu não sei. Acho que vou dizer cena qual mais... foi a tua pior compra? Exato, qual foi a tua pior compra? Qual foi a coisa pior? Que compraste e que mais te desiludiu? A minha pior compra? Ok, eu por norma, eu compro coisas que sei o que é que estou a comprar, portanto é difícil desiludir-me. Claro. Mas devo foi o dizer... risoto também. Foi o risoto. Foi o risoto também. Já, yeah, tu compraste esse risoto. Ok, pode ser, vai, eu vou dizer o risoto. Não, eu quero saber. Não, mas qual era o outro? Mesmo que não seja a escolha não, oficial? Não, sem dúvida o risoto. Okay. Atenção, agora que disseste isso. Porra. Ah, para sempre. Mas menção honrosa. A menção honrosa eu vou dizer o Hidden Agenda. Porque foi ligeiramente desiludido. Ah, pois. Que trouxeste para mim prestar. É verdade. Boa. É um jogo que se joga com o telemóvel. E que continua a dizer que é giro enquanto competitivo. Sim. O jogo tem um fim horrível. A maneira como a história progresse é péssima. Ok. Mas enquanto jogo competitivo é um bocado aquela coisa de logo que estávamos a dizer. Uma pessoa tem o Hidden Agenda, etc. Okay. Isso é giro. Isso funciona. É um jogo simples. De terror que se joga com telemóveis dos mesmos criadores do Until Dawn. Until Dawn, da Superman. E que eu gostava muito de usar no centro de joga com alguém. Que enquanto competitivo é bom. Fora disso, se quiseres ver a história ou assim, é péssimo. Yeah, e basicamente tu fazes decisão enquanto grupo, tomas as decisões de um filme, imagina, está a decorrer um filme de terror e tens de decidir se a personagem vai para a esquerda ou para a direita, se pega na faca, se corta o queijo. Ok. São duas péssimas decisões aqui. Típico de filmes de terror. Sim. E agora, a melhor experiência VR, se calhar só eu que posso dizer aqui. O quê? Bitch? Não, tá, eu gosto. Mas jogaste algumas. Gostei. Eu estive a jogar Zero Latency no outro dia, não sei se sabes o que é isso. Onde é que jogaste isso? É um novo centro de VR que há em Lisboa. Ah, não estavas à espera, né? Jogas com o Oculus Rift? Pá, jogas com VR e tens a tua arma, vais com um grupo e são vocês a defender um forte de zombies. Os zombies estão a chegar e tu podes. Okay. Pá, tá, é brutal, é muito fixe, é muito fixe, recomendo vivamente. Zero latency. Mas isso é um jogo que está disponível tipo no Steam, não sei o quê? Não, acho que não. Não. Acho que é tipo daquela empresa. Ok, okay. Que é uma empresa internacional, tem jogos também, pelo menos em Madrid. Uhum. Eu sei que eles têm lá. E acho que têm em outro país europeu também. Para mim, uma de... Pá, eu tenho dois. Joguei várias coisas ao longo dos 70 jogos e fora. Eu tenho um PlayStation VR que está a apanhar pó na minha sala, é a pior compra da minha vida. Pronto, olha, lá está. Se eu tivesse escolhido o ano passado. Ah, não foi. Foi este ano. Acho que foi este ano. Não é a pior, mas não há muitos jogos. Foi um bocadinho caro. Eu comprei em segunda mão. E por acaso é engraçado, porque eu acho que nunca comprava o VR porque acho caro. É caro, eu quero isso. Mas eu vejo bué de jogos que me interessavam. Não, tem cenas bué divertidas, mas. Eu nunca joguei Job Simulator, adorava jogar Job Simulator. O Job Simulator é mind blowing quando experimentas pela primeira vez, genuinamente. Mas aquilo é super desconfortável de pôr, nunca tens vontade de pôr aquela merda em casa. Pois eu tenho um VR em casa, não me apetece. Tenho uma namorada, tenho um cão, tenho cabos no chão, tenho não sei o quê. Tipo, já disse isto várias vezes. Teste isso tudo ao mesmo nível, é um bocado. Eu adoro cães. Não, mas é a pior cena. Tipo, tens que ignorar a tua namorada, tens que não pisar o teu cão, tens que ter cuidados com cabos, tens que tirar do armário o que só VR. O setup é tipo meia hora. Uma cena completamente desconfortável. Mas há jogos incríveis, tipo, há o Super Hot. Que eu ainda não joguei, mas que supostamente é muito bom. Jogar a Super Hot. E um que nós tentámos jogar com o Tiago da Bernarda, que é o Rec Room, e que eu fiz um jogo sozinho, um vídeo sozinho, é verdade, cena, eu fiz um vídeo sozinho, que ainda não saiu, vai sair daqui uns dias. Muito medo. Eu estive a experimentar o Rec Room porque eu não queria deixar aquele jogo ao abandono, e esse jogo também é bem incrível, porque podes, sei lá, falar com pessoas online, atirar-lhe cartas, atirar objetos para cima das pessoas, dar-lhes fist bumps e high fives, e depois jogar jogos tipo paintball e cenas assim com eles. É assim uma espécie de cena interativa. Uhum. Não é bem um jogo, é tipo uma coleção de mini-jogos, mas tens halls onde estás juntos com eles. É experiência VR, faz parte. Yeah. E eu acho que é esse tipo de experiências VR que funcionam bem. Sobre o VR, eu queria só destacar uma coisa que vivi no Zero Latency, que é, portanto, aquilo, éramos um grupo de 6 pessoas a defender um forte de zombies, não é? E depois o que acontece é, pronto, aquilo é uma sala muito grande, vazia, tu pões o VR e pronto, torna-se aquilo, não é? E depois, uma coisa que eu achei interessante que é, tu tens dois pisos, portanto havia jogadores que podiam ir para um elevador e subiam no elevador e estavam no outro piso, mas apesar de estarem no outro virtualmente... Então. Estão tipo no mesmo piso realmente, isso... Isso é foi interessante, foi interessante, foi fixe. Pois eu não... VR ainda é uma magia a ser explorada. É, um bocado, ok, e agora já estamos a poucas secções do fim. É verdade. O boneco do ano, vou aqui dizer já eu, é este que eu vou demonstrar aqui na imagem no YouTube, para quem estiver a ver. E para quem está a ouvir, é basicamente um boneco chamado Vecman. Nice. Que não saiu em 2017. É o arqui-inimigo do Stretch Armstrong. Exato. Que é um boneco dos anos 80 que se estica bué. E o Vecman é vermelho, parece um pimento, tem uma cara bué irritada. Tu podes enchê-lo e desenchê-lo com ar, por isso é que se chama Vecman, do vácuo. Okay. Eu brincava bué com isto nos anos 90, os meus primos tinham este boneco, e encontrei isto, milagrosamente, no Corte Inglês, bué barato. Caixa bué da fixe. Yeah, uma caixa bué vintage, bué da fixe, e o original custa tipo 200 ou 300 euros. Eu tinha isso tipo na minha wishlist há bué de anos, depois foi um milagre encontrar isto do... no Corte Inglês. Vecman é excelente, comprem isto, pessoal, é a minha recomendação do boneco do ano. E agora, mas ninguém tem boneco do ano? Não, pá, acho que não. Eu adoro bonecos, só que por acaso este ano não coletei nenhum, portanto. Rui, qual é o pior boneco do ano? Pior boneco do ano? Não, este tenho melhor. Foi o risoto, aquele risoto. Não, assim, um amigo meu ofereceu-me um Kylo Ren. Ok. Aquele... O articulado alto. Ah, isso é bom, isso é fixe. Excelente. Eu já quis muito ter esse. Kylo Ren é incrível. Eu tenho o fim. E a melhor coisa de longe do Last Jedi. Eu adoro o Kylo Ren e aí o gajo. E cão e gato do ano, quem é? Ah, então. Pois, pronto, eu tenho um cão do ano, sendo que eu sou um perito em cães, eu conheço muitos cães. Eu este ano fiquei padrinho de um cão que é o Spock. Ok. Um cão muito lindo, é o cão da minha namorada, e pronto, eu fiquei o padrinho dele. Ele é incrível, é um cão perfeito, não é? É um cão perfeito. Mas... Como todos. Eu só o conheci agora em dezembro, portanto foi há uma mera semana. Ainda estás na... Ainda estão a construir uma relação. Não dá para ele ganhar o cão do ano ainda, não é? Mas uma menção muito honrosa, potencial para 2018, sem dúvida, de ser o melhor cão. Entretanto, o prémio tem que ir para a Sancha Bugarin, que é uma cadela muito linda. É assim, Rui, tu não sabes, mas eu vou regularmente a um parque onde as pessoas levam os cães. Uhum. Eu não tenho cão. Mas... É um bocado doente isto, Rui. Eu vou lá e estou com os cães e brinco com os cães. Como um velho vai tipo ver as obras ou ao supermercado ver os descontos, certo, que era o meu avô, Okay. Tu vais. Eu vou ver os cães. Vou brincar com os cães e as pessoas já me conhecem. Eu fui ao jantar de Natal dos cães, apesar de eu não ter cão. E a Sancha é uma cadela com quem eu me dou muito bem, ela é muito querida, ela sempre que me vê vem a correr, dá-lhe ali um, ela mal percebe que sou eu, dá-lhe ali um tique físico e vem a correr ter comigo, dá-lhe muitas festinhas este ano, portou-se muito bem, portanto a Sancha ganha o prémio. Cão do ano. E tu tens algum parabéns. Animal de estimação, Sancha, do ano? Eu tenho o meu gato, Link. Okay. Como é que ele se chama? Link. Epá, ok. Bem, mas só havia na tua vida só havia um candidato a ganhar o prémio, ou havia mais? Não, só um. Ok. Não, é assim, eu adoro todos os gatos. Todos, corrupto. Todos. Okay. Mas o meu gato vai ganhar todos os anos daqui para frente. Okay. Ele só tem um ano, portanto vai ganhar para sempre. E para mim, o cão do ano, para além do cão do Legend of Zelda, a quem podes dar maçãs e bananas para ele se alimentar, ele é muito fofo, ele ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar ficou o cão dos pais da minha namorada, que é um cãozinho, um bulldog francês chamado Buda, muito fofo, branco. E em primeiro ficou o meu cão Laser. Laser é lindo. O Bull Terrier com ar de assassino. Incrível. É um grande cão. Mas é muito fofo. Ele é o logótipo do Jurassic Park. É verdade. Em formato de cão, já. Yeah. E ele vai por acaso aparecer nesse vídeo de VR que eu fiz. Ah, estou curioso. Ele está sentado no meu sofá enquanto eu estou a jogar, feito estúpido. Julgar-te. E às tantas fica excitado lá no fim e começa a saltar para cima de mim. E pronto, são estes as grandes secções, os grandes premiados deste ano. Que eu não vou... Faltam-me imensas. Ah, então diz-me lá. Então eu não disse as pantufas do ano. Já, então quais são as pantufas do ano, João? Então as minhas pantufas do ano... Eu adoro pantufas, pessoal. E as minhas pantufas do ano foram as pantufas com a cara do Sonic, que dá para comprar na Primark. Não sei se ainda há, mas eu comprei as pantufas lá. São muito quentinhas. Pantufas do Sonic. E tem o Sonic nelas. Portanto, se vocês querem muito ter a cara do Sonic nos vossos pés, é isso? Fixe, muito fixe. Muito fixe. Eu quero dar o webcomic do ano. O webcomic do ano qual é, segundo João Senna? Cyanide and Happiness. Ok. Bem, já é super antigo. Yeah, ainda está ainda do ano. Bomba, então ainda bomba. Ainda bomba, todos os dias eu leio. Não, ainda bomba, ok. É super antigo. E tem muita, muita 2005. Piada. Sim, agora talvez. Mais a cerveja do ano vai para o Born in the IPA da Cerveja Musa. É verdade. O nosso patrocinador é um bocado estranho. Não é nada suspeito, estás a dizer isso? Não é. Isto, ouvi muitas pessoas falar bem disto. Não sei se sou eu. Sobremesa do ano vai para o cheesecake de brownie no Starbucks em Oman. Ok. Portanto, lá no Médio Oriente eles adoram Oreos e adoram, aliás, sobremesas. Provei lá muitos cheesecakes, mas o cheesecake de brownie na Starbucks foi o melhor sobremesa portanto, do mundo. Portanto, se quiserem comer o melhor brownie, vão ao Oman. Vão ao Oman. Very cool. O lutador de wrestling do ano é um empate, não é? É um empate. Okay. Porque o AJ Styles e o Kenny Omega empatam. Grandes combates, grandes performances de ambos. Boa. O AJ ganhou o título da WWE duas vezes, não é? Isso é muito falar bom. Outra língua. Sim. Portanto, tem que empatar ali, apesar do AJ estar na WWE e o Kenny Omega na NJPW, mas os dois muito bons. Peça de teatro do ano é a última categoria. Queria, Luís, não te preocupes. Okay. Peça de teatro do ano. Tens? Ok. A minha última é a peça do ano, vai para o Triple Threat da Lucy McCormick na Culturgest no Pequeno Auditório. Uma peça revolucionária, brilhante, e eu nunca na minha vida pensava que um dia iria estar a aplaudir absolutamente espontaneamente e genuinamente um homem a enfiar o dedo no ânus de uma mulher numa peça de teatro, mas aconteceu. Okay. Triple Threat da Lucy McCormick. Ok, e Rui, tens mais alguma última award sim, para dar? Sim, estação de metro do ano. Ok, sim. Santa Apolónia. A sério? Porquê? Porque eu fui lá este ano. Porque é minha. Está fixe? Ok. Mas está confortável? Não espero muito. É para a proximidade, para mim a encarnação na verdade também é a minha estação de metro mas do é a estação do ano. Mas é assim, Santa Apolónia tem sempre lá um pedinte horrível que parece criminoso. E eu não estou a dizer que tem sempre um, tem sempre um, mas não é sempre o mesmo. Portanto, eu acho que Santa Apolónia é um antro de crime. Quando tu estás à espera do metro, preferes esperar do metro ou preferes que ele chegue, tu sentas-te e só passado um bocado é que se vai embora? O quê? O que é que isso quer dizer? Porque é a estação terminal. Tu esperas o mesmo tempo. Ok, mas é muito melhor entrares e ires embora. Não, isto é verdade. Ele tem um good point, porque o metro chega, sim, tu sentas e, não pode ir e ficas tipo 5 minutos à espera. Não, em vez é 5 minutos. Minutos. São para aí 2 minutos. Em vez de estar 5 minutos dentro da estação a apanhar frio. Sim, porque um vai-se embora. Se perdes um, aparece logo outro. e fica lá até poder. Não estás a perceber a lógica, João? Eu estou a perceber, mas o que é que me interessa? Eu estou a esperar sentado dentro de uma carruagem Senda, são pontos a favor da Santa Apolónia. É tão simples. Mas São Sebastião é muito melhor. São Sebastião é uma estação que tem. Está a central, linha azul. Está na extremidade, a linha vermelha. Passa logo em Saldanha, está ligada à linha amarela. Passa logo em Alameda. Bons pontos, estás a fazer bons pontos. São Sebastião é maravilhoso. E está ligado ao Corte Inglês, que é um bom centro comercial, apesar de tudo. Mesmo que não goste muito de lá estar. É super caro. No que toca a cinema, é das melhores. É verdade. Tens ali um ambiente agradável ali na estação de São Sebastião. Eu percebo. É pá, não, eu acho muito melhor. Mas, por acaso, mas... o Dom Senna arrasou aqui a tua Santa Apolónia. É pá, parece... pois, mas é assim, não é tão perto da minha casa. Pois pá. Isto é bem importante. Isto é bem importante. Eu não vou apanhar. Já viste o que é ir a pé de Santa Apolónia até. Só para apanhar o metro mais confortável. Mas a verdade é que para ir para São Sebastião podes ir de Santa Apolónia, podes ir de Telheiras, podes ir do aeroporto. É pá, São Sebastião é incrível. É a minha estação de metro do ano. Boa. E pronto, acabamos com esta secção muito, muito polémica, mas acho que... Muito polémica, pronto, mas... Ficámos divididos. Mas importante. Mas acho que foi bom termos tido esta conversa. Sim. E agora, pronto, queria só falar muito brevemente antes de acabarmos... Não, espera. Sim, mais uma. Não devíamos falar do podcast do ano. Eu quero dizer um. Qual é o podcast do ano? Começou há pá aí 2 meses, que chama-se Whiting Wongs, que é com o Dan Harmon e a Jessica Chow, que escreveu Rick and Marty, com o Dan Harmon. Escreveu o Pickle Rick. É assim, eu gosto muito de Dan Harmon, mas estás lixado com este aqui, porque ele tipo odeia o Dan Harmon por motivo nenhum. Estás-me a confundir com a minha namorada? Ah, é? Sim. Então, vocês não são um e o mesmo. Núria? Eu não tenho nada contra o Dan Harmon, estou muito nas tintas. Não, mas independentemente, eu gosto dele até um ponto, acho que há coisas. Mas o podcast em si é excelente. É sobre igualdade em salas de escrita de televisão e cinema. Whiting Wongs, ok. Whiting Wongs, isso é piada. E pá, tem piada, é relevante e acho mesmo muito interessante. Ok, okay. Eu adoro Rick and Morty. E para mim, se vamos falar de podcast, eu tenho que falar do meu site favorito de videojogos chamado GiantBomb.com. Ok, tem que fazer. GiantBomb, para quem não sabe, é um site de reviews e fazem quick looks a jogos, demonstram jogos, fazem streams, uma data de cenas. E nesta altura do ano, lançam em cada dia da semana, nesta semana agora de Natal, uma série de deliberations que eles gravam. Tipo, é o que nós estamos aqui a fazer, mas versão séria. Eles têm tipo, fazem podcasts, 5 podcasts, cada um com 4 ou 5 horas, em que estão a tentar chegar a um consenso sobre o que são os melhores jogos do ano em várias categorias. Tipo, começam com melhor multiplayer, melhor música, melhor não sei o quê. Fixe. E ficam ali a discutir. São boas, ainda por cima, são tipo 6 ou 7 pessoas. Algumas não são tão, assim, tão sérias. Há umas, sim, há umas bué parvas, tipo Best Shopkeeper, foi o deste ano. Não, mas essas eu acho piada. Há uma que é Best Scene in Wolfenstein 2. Ok, eu ainda não vi esse. Portanto, então, basicamente, é só discutir cenas do Wolfenstein. Eles têm uns meios a gozar, outros mais sérios. Tipo, no último podcast, que é na sexta-feira, que deve ter 5 ou 6 horas, a última secção que eles fazem é o jogo do ano, obviamente. Tem uma shortlist tipo com 20 jogos. Vão tentando eliminá-las e tentar chegar a um consenso sobre o que é o melhor jogo do ano, que é tipo uma cena completamente impossível de fazer, quase. E ainda por cima, tentar chegar a um consenso num grupo grande. E então eles fazem aquilo raw, tipo, põem mesmo a discussão toda a acontecer ao vivo em vez de fazerem aquilo backstage e depois anunciarem no site. Okay. Gravam as suas discussões e põem no site. E acho que é. Pá, eu acho sempre bem fascinante porque vês um bocado o processo de eu desisto, podes ficar com esse jogo, eu desisto, ou então vou lutar bué por este jogo, eu quero bué que este jogo ganhe esta secção, este award, tipo, estás a ver, esse tipo de compromissos muito complicados, e engolis um bocado o sábado, às vezes, pá, eu não sei se aguentava, mas gostava muito de fazer isso uma vez, tentar chegar a um consenso. É lixado quando não consegues jogar todos os jogos do ano. Não, para pessoas como nós não faz qualquer sentido, nós não jogamos quase nada, tipo, no grand scheme of things, nós não jogamos os jogos de todos os 2017. Um décimo, deixa-me começar a pedir os códigos. O meu podcast do ano é o Nerdist. Acompanhou-me muitas vezes em passeios, acompanhou-me em ginásio e acho que eles conseguem ter convidados diferentes, muito interessantes, têm uma boa conversa e uma coisa que eu percebo é que incorporam muito bem apareceu, incorporam muito bem os anúncios. Os anúncios. Eu gosto porque quando vêm anúncios em podcast eu normalmente fico furioso. Mas no Nerdist eles conseguem. Mas com o Giant Bombcast é a mesma coisa. Eles incorporam e fazem-me assim meio a gozar. Pois, exato, exato. Isso é fixe, isso é fixe. Estar a ver vários episódios seguidos de uma coisa. Epá, sei lá, há um que eu gosto que tem tipo 20 minutos. E consegue tipo publicidade no início, meio e fim, e é sempre igual. Isso é horrível. Copy-paste daquela gravação. O Nerdist é tipo uma cena de entrevistas, basicamente. Tem sempre convidados super variados. Sim. Um dos que eu achei mais interessantes foi até o Gabe Newell, do Steam e da Valve. Não vi que foi lá não vi. Já há bastante tempo. Eu ouço tipo esporadicamente. Quando há um convidado interessante, eu vou ouvir. Quando há outros que não conheço muito bem, não vejo. Mas já, vale a pena. Pronto, estamos quase a chegar ao fim. Queria só um bocado, se calhar, falar do que é que vem aí no canal. Eu ainda hoje, ontem falei contigo, Senna, de fazermos mais um playtudezinho, não sei se gostavas, acho que era fixe. Playtude, para quem não sabe, é uma série de vídeos onde, quer dizer, só uma, há uma série de vídeos onde eu e o João Senna jogámos Power Rangers na Super Nintendo até ao fim. Episódio 54, Cristo, 17 episódios, acho eu, foi demasiado. 18, temos que mudar o esquema, temos que arranjar um jogo mais dinâmico. Se tiverem pessoas que estão a ouvir isto no YouTube ou no podcast, se tiverem dicas, os jogos que sejam fixos jogar do início ao fim, digam-nos. Eu sei que nos deixaram tipo no último episódio um comentário a dizer joguem Contra, mas é muito parecido e muito difícil. Contra muito é difícil. Contra é muito difícil. Mesmo com os códigos da Atari, não, isso é super fácil. Não, mesmo assim é difícil. Ah, dá-te 99 vidas, não é uma coisa assim. Não, ok, não fazes reset ao jogo, mas até conseguires passar. O problema do jogo é o reset. Pois, ok. Esse é o maior problema. É isso muito difícil. Mas pronto, eu gostava de jogar uma coisa que é mais moderna, uma coisa com mais variedade. Sonic cutscenes. Mania, não? Sonic Mania não é mau. Sonic Mania não é mau. Tu odeias Sonic. Eu não importava de tu escolheres. Desculpa, uma coisa que gostasses de jogar. E depois tu escolhes o teu próximo. Ele fala sobre. Eu não gosto de Sonic, ok, pessoal? Man, eu nunca joguei Sonic. Só que Sonic tu não tens que adorar Sonic. Não. Ok. Não, mas tens que respeitar. Não, eu respeito enquanto clássico, mas até quando era puto eu jogava e não percebia, nunca percebi muito bem as mecânicas de estares a correr e a tirares contra uma parede, depois tens que voltar Sonic atrás 2D e depois são excelentes. Assim. Depois disso são é bons, trash, mas os 2D são excelentes. Okay. Eu quero que tu digas. Está errado. Ok. E mais, vem mais podcasts todas as quintas-feiras, mais super papos secos. Cá estaremos. Senta-te e joga. Estamos a tentar fazer todas as terças, é complicado. A disponibilidade dos convidados é difícil, às vezes, conjugar. Uhum. Mas mais uma vez, para quem não sabe, no canal Senta-te e joga, nós todas as terças-feiras temos um episódio onde jogamos jogos, não só um clássico escolhido pelo convidado, como um mais recente, para mostrar um bocado ao convidado o que é que se anda a fazer no mundo dos videojogos. Sai todas as terças-feiras, são tipo playthroughs, assim, cortados e editados, fun, com artistas e todo tipo de pessoas que não têm nada a ver com videojogos. Depois também estava a tentar ver se começava a fazer live streams, não sei bem como, nem com que material. É difícil PUBG, ter dinheiro, pela PUBG, jogar PUBG todas as... O canal vai-se passar a ser passar da PUBG Channel. Senta-te e PUBG. Ainda por cima há um novo mapa e não sei o quê, grande jogo. E pronto, eu também gostava de começar a fazer cenas sozinho, vou tentar fazer uns videozinhos sozinhos para ver se há mais riqueza dentro do canal. E pronto, vamos ficar por aqui, deixem comentários, deixem correções se dissermos barbaridades. Para a semana vamos ter a Ruta outra vez cá, em princípio. Vamos outra vez voltar ao esquema normal, comentar coisas, falar de jogos que temos jogado, falar de notícias que provavelmente não existem. Exatamente. Se tivermos alguma barbaridade, escrevam nos nossos comentários. Também podem mandar um mail, é verdade. Mandem um mail para superpapseco@gmail.com. Uou, contacto direto com os fãs. Nice. Incrível. Será que vai acontecer alguma coisa com lá dentro dessa caixa? Ou sem hífen? Não, sem hífen, tudo junto. Superpapseco. Não há hífens em e-mails? Acho que há. Underscore. Não, é tudo junto. Superpapseco. Mas ninguém usa. Mandem-nos piadas. Trollem-nos. É o mais provável que aconteça. Enviem-nos vírus, por favor. Exatamente, para eu instalar no meu Mac ou no meu PC. Vídeos do Rick Rowan. E obrigado, João, por teres juntado aqui no fim de ano connosco. E no obrigado Natal. Pelo convite. Obrigado, Rui, por me teres aturado. Quais são as tuas resoluções para o novo ano? Jogar o Sonic Mania. Chegar a 4 minutos e 49 segundos no Sandópolis Ato 2. Tu tens no Sonic 4:50. And Knuckles. 4:50, é o meu tempo do Sandópolis Ato 2. Então porquê que não vais e mais longe? Epá, é muito difícil. Não, um ano inteiro consegues tirar mais. Mas fisicamente não dá para ser mais rápido. Eu já sou o Knuckles. Knuckles é tão e mais alguma? Epá, comer menos. Ok. porcaria. Porcaria, talvez. Okay. E tu, Rui, tens algumas? Acabar jogos. Ok. Uma. Para mim é mais conteúdo para o canal. Começar a correr. Uau, okay. Cuidado com os joelhos, brother. Yeah, eu gostava de ir para o ginásio isso? Também. Não sei se vai começar, mas... ginásio é fixe. Ei lá, destruí aqui o meu microfone, peço desculpa, pessoal. Riqueza do canal. Riqueza do canal. E mais. Gostava também de começar a comer uma frutinha todos os dias. O que é que achas? É, mas fruta é tipo, é fixe. Fruta não é acho difícil. Que sim, eu odeio fruta, mas... odeio Sonic e fruta, são as duas coisas que odeio. Se o teu corpo te diz... Olha, qual é que é o e-mail outra vez? superpapeseco@gmail.com. Mandem-nos fanart de fruta e Sonic, se okay. Exato. Juntos. Tipo, juntos, possível. sim. Fruta juntos. Grávida, isso. Oh, meu Deus. Ou tipo, um original character que é uma banana cor-de-rosa. Estás a ver? Bora, não sei se existe, mas de certeza que há. E acho que são essas minhas resoluções. Não sei se tenho mais. Fiz. Ok. A cena de ser saudável é um clichê gigante, né? Depois é um do Natal. Gigante. Depois é um do Natal gigante. É tipo, não conta. Não devia ser proibido. Nenhum de nós vai conseguir. Vamos ser todos muito insaudáveis. Yeah, ok. Provavelmente. João. Tu tens outro podcast chamado Hora dos Heróis, podem ver isso. É sobre filmes de super-heróis e não só, certo? Sim, é filmes de... É tudo em termos de super-heróis e nerd culture. Portanto, o Star Wars não é um filme de super-heróis. Lá fizemos a nossa crítica. Blockbusters, mas séries também, portanto, desde que estejam assim minimamente dentro da temática. Fizemos review ao filme do Warcraft. Ah, e então? Eu odiei. Eu estive quase a sair do cinema. Mas vi tudo só para, pronto, vou fazer o podcast. Aliás, eu fui ver só por causa do podcast. Portanto, a Hora dos Heróis fala sobre todo esse tipo de filmes. Tem um ar de ser mauzinho. Tem, é muito mau. É horrível mesmo. Tem o Senta-te e Joga, vai ver tens isso. Tens um programa boa fixe chamado Senta-te e Joga, sim. Vejam isso. É sobre jogos. Tenho uma página de ator, se quiserem seguir no Facebook, João Harrington Cena. E no Instagram O meu também. Instagram é ainda melhor que a minha página de Facebook. Portanto, sigam... João H. Sena no Instagram. E é isso. E tens um novo projeto, pode-se falar dele, da RTP ou não? Sim, a série Apaixonados, com dois P's. É uma websérie interativa que vai estrear. App Apaixonados. Uhum. Uma websérie... Tem página de Facebook? Ainda não, exceto a página da produtora, que é a Ankylosaur. Podem seguir os projetos da Ankylosaur aí. Fizemos uma curta de terror chamada Revenge Porn para o Motel X este ano. E a websérie App Apaixonados... vai estrear na RTP, uma websérie interativa, em fevereiro de 2018. Já estão em pré-produção disso, põe-me estamos, já filmámos algumas coisas. Ah, é? Ok. Fixe. Muito bem, obrigado, João, por teres vindo cá falar connosco. Obrigado, Luís. Obrigado, Rui. Dia de neve, está a nevar lá fora, está frio. Que lindo. Não nevava há 20 anos. É verdade. Oh, é um milagre de Natal. Yeah. Mas espera aí, Luís, está quase a ser o ano novo. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É novo 2018! Vamos ver para os caras.